Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, o seu podcast mais Não. Isso foi muito bom, foi bom, cara, era só deixar assim. É. Esse foi o melhor que tu criou, hein? Foi. Genial. Mais um Halloween de Gemini. Olá, sejam bem-vindos à Conversação, o podcast de cinema mais futebolístico de toda a internet. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Vitor Viana. Oi. O Marlon Krieger. Oi. E o Lucien Chaussard. Oi. Hoje nós vamos falar de um filme do Denis Villeneuve. Sim. Chamado Sicário, está passando nos cinemas de todo o país. Sicário, Terra de Ninguém. Terra de Ninguém, horrível subtítulo. Alguém precisou se o Villeneuve tem algum parentesco com a dinastia da Fórmula 1? Eu suspeito... Eu não sei, ele é canadense, eu não sei se o cara... São canadenses também. Canadense. O Jacques Villeneuve e o Gilles Villeneuve. Mas é um sobrenome francês, né? Mas é tipo imigração no Canadá. Sim, Canadá é parte mas, francesa. Então, mas pode ser Quebec. Um nome comum no Canadá. Pode, né? Pode ser. Sabe. Não, ninguém sabe. E eu devia saber, eu curto Fórmula 1. Foda-se. Sicária é sobre essa agente do FBI, a Kate Mercer. Que após descobrir uma casa do quartel mexicano com vários corpos, onde tem explosivos e membros da equipe dela morrem, é chamada para participar de uma força-tarefa, a princípio dirigida pelo Departamento de Defesa, mas você logo desconfia que era a CIA mesmo, que está fazendo operações secretas e estranhas na fronteira do México, para tentar derrubar esse cartel que está trazendo drogas e fazendo violência por todos os Estados Unidos, de certa forma. No meio disso, tem um personagem do Alejandro, que é interpretado pelo... Como que é o nome do rapaz? Benício Del Toro. Benício Del Toro. Eu já vi ele. Ai, que amor. Não, foi terrível, mas enfim. Na Mostra de São Paulo, né? É, cara, é um boneco de cera gigante, assim. Ele é um super astro internacional, coisa esquisita pra caralho. E eventualmente você acaba percebendo que ele tem vínculos com o cartel colombiano e meio que tá agindo por vontade própria. E no final, toda a operação acaba sendo apenas... Um modo da CIA usar esse cara pra arrancar a cabeça desse cartel de drogas, mas por outro lado também auxiliar ele na vingança contra o cara que matou a família dele. Esse é o fim, em linhas gerais. Denis Villeneuve, ele fez alguns filmes. Alguns dois. Não, ele tem mais que dois. Tem uns quatro. Esses tem? Dois são os filmes comerciais dele. Assim, ele tem uma carreira anterior. Não, esse filme que eu vi, o Incêndios, ele é anterior a esses filmes. São thrillers e tal. Uhum. E tem, assim, parece que pelo menos um apelo comercial, assim. Uma vontade de se inserir num tipo de público, né? Uhum. Eu vi um outro filme dele, o Marlon também, o Luciano também. Cada um viu um diferente, né? Eu acho, eu vi o Prisoners, que é no Brasil conhecido como Suspeitos. Dá pra ver uma linha assim de preocupação com violência e moralidade e como a sociedade, o mal surge a partir do mal, de certa forma, e como vingança norteia as pessoas e fazem elas fazer coisas impensáveis, de certo modo. O que vocês acham e como vocês viram esses outros filmes em relação a isso, talvez? Bom, eu vi só o Prisoners e o Enemy, que é o Homem Duplicado. São dois filmes nada extraordinários, mas bem feitos, interessantes. E não sou um grande uma grande pessoa de fazer diagnósticos do cinema contemporâneo, mas a sensação que eu tenho é que a coisa anda bem fraca, assim. E o Denis Villeneuve, pelo contrário, parece ser, dentro desse cenário fraco, alguém minimamente interessante. E esses filmes apontam um pouco para isso, alguém que aposta um pouco na narrativa, mas que tem um olhar, tem uma mise-en-scène ali, e vejo coesão entre esses três filmes, como tu falou, a coisa do mal, a coisa da violência, o Enemy, o Homem Duplicado, talvez é o que fuja um pouco dessa curva por ser baseado no livro do Saramago, uma coisa mais doida, um pouco como se fosse um registro de sonho até, assim. Uhum. Agora, O Suspeito, se o Sicário, realmente tem bastante coisa em comum, eu acho, assim. Marlon, o que você... Do filme que eu conheço, na verdade, eu fiquei com vontade de ver o Prisoners, acabei não vendo esse filme que o Thiago assistiu, mas o Prisoners é um filme que eu acho que ele é do Moff. Acho que ele concorria que ele era um cineasta de um festival, e ele foi descoberto, ele começou a fazer filme comercial, assim, Incêndios. Tem um pouco ainda do que ainda tá nesse filme, provavelmente tá nos outros, que é algum senso visual, assim, né? Ele tem um interesse por aquilo que os americanos chamam de deframing, né? De tipo, ao definir o frame, ao definir o quadro, utilizar também muito o que é o contrário disso, que tá fora de quadro, né? Então, o deslocamento do quadro como força narrativa, assim. Isso tá forte no Incêndios e nesse filme, apesar de serem totalmente diferentes. E, bom, é isso. E Vitor, por outro lado, você me caiu de paraquedas, né? Eu acho, pra assistir esse filme. Sim, não assisti mais nenhum outro dele. Mas que talvez tipo de relações com outros cineastas ou com o que te lembra esse Sicário? Agora sim, de bate pronto, fica eu difícil. Eu lembrei de um filme, posso... Fala, vai, me ajuda. Eu lembrei de um filme que acho que todo mundo conhece, talvez grande parte dos ouvintes também. É um filme que passa direto na TV, é o Basic, do John McTiernan. Não conheço. Instinto Selvagem. Não, é um filme... Não, esse é Basic Instinct, né? É um filme de 2003 e é um filme com John Travolta e tal, na floresta, uma operação do exército. Ah, assim. Aquele filme que tu gosta, que tem aquele plot twist no último minuto, que é horroroso. Sim, exatamente. Exatamente. Mas esqueci o nome dele em português. Mas, enfim, a ideia desse filme também... Esse filme tem um pouco a ver em estrutura com aquele, assim, né? É, tipo, tem a coisa da missão meio militar também, meio... É, tem semelhanças temáticas também, mas o lance de estar numa farsa, do mal estar em tudo, também. A corrupção estar arraigada em vários pontos de poder e tal. É, mas acho o Sicário mais... O Sicário aposta mais na protagonista, que mais é a Kate. Mais sofisticado. Que é a Kate. Mais sofisticado do que o Basic. O Basic dá... No último segundo ele muda o filme inteiro de um jeito alucinado, assim... Que não faz o menor sentido pra mim, mas que o Marlon adora. É, violação de conduta. Violação de conduta. Olha que nome maravilhoso, não tem como dar errado. O que é esse filme se não uma violação de conduta? Verdade, é exatamente isso. Só que o título já existia, então ficou Sicário, Terra de Ninguém. Uma coisa que ficou muito comigo quando eu tinha assistido Os Suspeitos e que... As primeiras cenas desse filme já me confirmou. É, não talvez um gosto, mas uma vontade de deixar o espectador nervoso ou incomodado. E, com imagens mesmo, assim. Tipo, quando abre aquelas paredes e tem aqueles corpos enfileirados, assim. É tipo, as cenas de tortura que tem os suspeitos voltam logo, assim. Eu já... Uhum. Ah, tá. Esse cara já vai me... te deixar desconfortável. Não é só um filme de ação, não é só um filme de policial. Uhum. Eu vou querer... Não que ser só um filme policial seja ruim. Não, mas ele tem essa preocupação, parece. Sim. Eu preciso... Vamos abrir um pouco a discussão do filme falando uma coisa minha, que é... Eu sou o espectador ideal para um tipo de filme como esse. Eu sei, eu quero saber o que você achou. Tipo, é o... E no plano ideal é o filme que eu adoro, assim, é um filme policial com uma cadência um pouco mais lenta, com muita densidade, com algum aspecto moral, com alguma inteligência visual. Então, é tipo filme forjado pra mim, assim. Eu sou o público-alvo desse filme. Eu gostei do filme. E aí, o que vocês acharam do filme? Eu gostei do filme, mas não foi uma linha reta ter gostado do filme. Uhum. Assim, fazendo um prognóstico mais superficial, não sei se vocês tiveram essa mesma experiência. Fiquei muito impactado pelo começo do filme, achei sim, bom. Sim. Aí o filme pra mim dá uma desandada gigante no meio, perde o ritmo de uma maneira incrível. Eu acho que ele te deixa confuso, ele não vai se explicando, talvez. Mas tem uma questão do tempo também, tem uma questão do andamento da narrativa que fica arrastado. Uma coisa é ter uma cadência, o filme ser pesado, outra coisa é o filme ser arrastado. E eu acho que daí o filme se perde e fica arrastado. Uhum. E eu acho que daí ele retoma no final, ele consegue se salvar, assim. Então, é menos do que eu achei que poderia ser e que gostaria que fosse. Torci muito pro filme, mas no fim gostei, assim, gostei. Uhum. E vocês? Eu gostei também. Eu gostei bastante, mas fale, Vitor. E... tá, duas coisas que eu ia falar. Uma sobre a coisa de deixar incomodado o espectador. Eu acho que isso acontece em vários jeitos. Uma que tu já falou um pouco. E também um pouco pela questão do suspense mesmo, de estar sempre junto com a protagonista. E boa parte do que tu consegue compartilhar com ela tem a ver com tu não saber nada e ela sim, também ela não saber nada assim. Isso é muito legal. Esse é o meu ponto de comparação com o Basic, porque é toda uma farsa do protagonista e do que leva o espectador junto, assim. Sim. E que a reviravolta talvez não te deixe tão puto. No caso, a Luciana deixou, mas no meu caso, não. Mas é isso, né? Sim. É tipo, como a narrativa pode te... Mas ele constrói de uma maneira bem mais suave isso, sim, né? Sim, não, tipo... é um filme contemporâneo, 2015, né, Luciano? Já existia, pô, essas coisas não tem mais como. Vale deixar claro que ele tá o tempo todo com o personagem da Kate Mason, a atriz... Ela é Emily Blunt. Ela é uma policial local, né, assim. Ela é da FBI. Todo o lance do filme é esse, dessa jurisdição que não existe, sim. Pois internacional, pois regida por regras... Assim, ela descobre que a operação é da CIA e a CIA precisa ter um acompanhamento do FBI porque é dentro dos Estados Unidos e a jurisdição da CIA é fora dos Estados Unidos. Uhum. Então, aos poucos, o filme mostra que ela está ali meramente como... personagem descartável, que no começo não parece. Sim, parece que ela é escolhida por ter feito uma coisa boa. Isso é genial no filme, um personagem com esse poder, tipo, né? Que é tipo um boneco, mas ele tem emoções, né? Ele é humano, assim. Então... E enquanto ao longo do filme a narrativa acompanha só o que ela tá assistindo, só o que ela presencia de fato, no final ela larga ela pra ir contar o que o Benicio del Toro tá fazendo, que ninguém viu, mas que revela tudo que há por trás dessa operação e tudo que há por trás do Benicio del Toro. O que me faz pensar, assim... A gente levantou o tema da moralidade na obra dele e eu vi muito forte isso nesse filme também. Sim, o final é bem um ponto sobre isso, né? Sim. Quando ela tem que assinar ou não. A gente pode falar depois disso melhor. Mas, assim... esse filme é sobre essa coisa do mal, né? O mal se perpetua... supostamente é uma operação governamental e acaba que a operação governamental precisa ser tão mal quanto o mal que ela está combatendo, porque o veneno é tão grande, então a coisa degringolou de tal jeito que o mundo é uma merda e virou só uma guerra sem princípios nenhum, assim, né? Então... Tem a questão da moralidade também da posição aí, do governo. Tá, sim, mas aí, isso, digamos, é o tema do filme, o assunto do filme, o que a gente pode falar, que o filme você pode falar tenta traçar e tal. Guerra das drogas deu errado e todas essas coisas, mas o filme, ele vai mais... Mais ou menos, mais não, eu acho que o filme é isso, mas... O que é a protagonista? Eu fiquei pensando... Tem uma personagem, o filme, né? Mas eu fiquei pensando assim, tá, o protagonista tem outros dilemas ali, que não é necessariamente a coisa do mal. Sim. Tem o fato de ela ser uma mulher no meio de uma coisa cheia de homens. Eu acho esse deslocamento muito benéfico ao filme. Aham, assim. Também. Mas ele é meio incompleto na minha visão, assim. Eu acho que isso não se fecha no final. E aí me dá a sensação de que ela é, no fundo, uma falsa protagonista. Sim. Ela é tipo um cavalo de Troia pro Benício Del Toro aparecer e concluir o filme. Então, assim. Eu não dei minha opinião sobre o filme. Eu gostei também do filme, como todos. Acho que o filme tem suas qualidades. Mas, se ele fosse... Isso é uma coisa que não sei o que tô inventando. O Mauro costumava fazer isso muito. Um professor nosso. Se o filme fosse muito foda, o Alejandro seria o protagonista. Exatamente, exatamente. É. Mas, tipo, Basic é um filme super limitado também, mas consegue fazer mágica com o que tem, sim, na minha opinião. E acho que é o caso desse filme, assim. Ele... Eu não sei acho se eu olho a experiência da protagonista com os teus olhos, mas sim, uhum, é um bom filme, mas que podia ter, né, sido um tour de força, assim, sim, não é. Mas ao mesmo tempo eu achei bonita essa composição, porque o personagem do Benício Del Toro é uma sombra. Não, sim, consigo ver ele como o cara que tá nos holofotes desde o começo ali, sim, sabe? Ele é essa coisa que surge ali, emerge, e aí termina a operação, assim, sabe? Sim, parece até que em comparação com dois personagens que são tratados com bastante mistério por boa parte do filme, parece que o personagem do Josh Brolin que vai ser mais importante até. É. Por aquela coisa tempo que eu falei do The Framing, tem o plano dele logo no começo, que é a apresentação do personagem, que vai pro chinelo dele, assim, né? Isso é muito comum, assim, direto ele faz isso no filme. Pensando esses dias sobre esse filme, eu pensei também, nossa, se tivesse o personagem do Benício Del Toro mais forte, se tivesse uma história dele, se ele fosse realmente protagonista, talvez seria interessante. Mas eu acho que ele é bem preciso e bem interessante. Mostra o personagem. E quando mostra, assim, o que marcou a vida dele, que é jogar a filha no ácido e decapitar a mulher, assim... Não, essa dúvida. Assim, eu achei muito foda quando revelou isso aí. Assim, eu também. Sabe? Que, mas o que foi que te fez sentir... Porque, assim, eu gostei da protagonista da Kate. Uhum. Eu achei que ele soube construir. Te incomodou o final, o desfecho da arma apontada e da retraída? Não me incomodou como termina, mas me incomodou que faltou desenvolvimento pra Kate, acho, assim. Ah, eu achei ela bem foda e... Eu acho que ela sofre pressões e interage ali no meio do filme, mas ela é totalmente passiva, ela não é agente do seu destino. Uhum. E mas ela não deixa quando de... é pra ser, surge o Benício Del Toro e aí é ele que faz a coisa, entendeu? Uhum. E aí isso é meio estranho porque isso não é o tradicional, isso não é a estrutura clássica que a gente recebe com tranquilidade, assim. Uhum. Mas achei legal, ainda assim, o filme é interessante, sim, mesmo assim. Eu achei assim, já que esse é um assunto de fundo do nosso podcast, né? Sempre uma atenção. Achei esse filme extremamente antifeminista. Esse filme é sobre a fraqueza da mulher, sobre a mulher tentar ser forte e não conseguir porque ela é mulher, assim, sabe? Sim. Existe coisas ali que submergem que ele não desenvolve tanto. Por exemplo, Juarez, a cidade. Existe um livro muito importante recentemente que se passa em Juarez, que é um livro do Roberto Bolaño, que se chama 2666, a obra-prima do Roberto Bolaño, que é na cidade fictícia de Santa Teresa, mas a cidade é Juarez. Pera, deixa eu fazer a vinheta do Cantinho Literário. Ok. Cantinho Literário, tá piorando. Antes era um momento literário. Assim, é um livro que tem 5 partes, acontece um monte de coisa e tal, e uma delas mostra esse mal endêmico na região, que é o assassinato sistemático e impessoal de mulheres. É um dos lugares onde o feminicídio é mais amplo no mundo, assim. A violência em geral, na verdade. Sim. 1/3 da violência do México acontece na cidade de Juarez. Eu lembrei de uma coisa do filme que tem algumas fotos de mulheres desaparecidas, sim, em algum momento. E o livro Bolaño explora isso e o filme joga a personagem no pior lugar para mulheres no mundo, talvez. Um dos piores, assim. Uhum. Então tem essa tensão com o feminino que fica meio contrabandeada no filme e que tem... Ela é bastante evidente em alguns momentos, principalmente quando ela é quase... quase estuprada, quase morta assim. Quando pega o cara do bar, essas coisas. Eu sinto uma tensão muito forte também, desculpa, eu sinto uma tensão muito forte também entre a fronteira ali, né? O mundo da fronteira. Do Arizona, Novo México ali, do Texas. Sim. É engraçado como todos têm uma... Tipo, ela andando no carro em Juárez é um pouco isso, mas eu vi também a visão do americano médio, da cidade grande ali, a 100 quilômetros da fronteira, que não sabe o que é o México, assim, né? E que, pior, é policial, assim, então Sim. Tem uma visão profunda de informação, mas não... E aí ela chega lá e é isso, tem uma apresentação que o filme propõe contrastando isso bastante, né? Mas a condição de ela ser mulher, coloca também... Mas a condição de ela ser mulher já atravessa ela nas forças policiais americanas, né? Assim, né? Mas é um pouco mais neutro na cena inicial. E eu acho que ela se sente muito mais... vai ficando constrangida durante o filme. Aqueles texanos sem noção, essas coisas. Sim, isso é incrível. E a tensão que ela segura é enorme. Sim. E assim, é um filme que eu acho que não é... genial na mise-en-scène, mas tu vê que é um diretor que sabe o que tá fazendo ali, assim. Sim. Segura o tempo quando precisa segurar, coloca a câmera onde precisa colocar. E, porra, velho, isso é pouco, mas... Já ajuda. Eu choro quando vejo isso, assim, sabe? Tem um ritmo, né? Tem um ritmo. A cena, assim, a mesma cena amorosa... Tu não é um idiota assistindo o filme, assim, sabe? É, tipo, a cena amorosa, a cena que se conduz ao estupro, assim, é bem interessante, porque o filme caminha de uma cadência lenta e meio pesada, assim, e de repente eles estão dançando no Texas, né? É quase engraçado, mas é uns 20 segundos, é um flash, assim, né? Tipo, é bem rápido. Tem aqueles planos de avião, assim, olhando a superfície do deserto, assim, que é, tipo, bem impressionante, com a sombra no canto do avião, assim, acho. E falando de imagem, de maneira geral, achei esse filme um pouco seco, assim. Por exemplo, a gente criticou bastante o filme de Marte, mas tinha aquelas imagens soltas, como aquela do parafuso, que era super legal, né? Ah. E nesse filme, achei esse filme muito econômico e não vi muita coisa assim. Tirando um fato que é aquela cena do clímax, mais ou menos, da visão noturna, que lá achei... Puta que o pariu, assim, cara. Aquela visão noturna é... E são duas, né? Visão meio... A visão noturna e uma visão de calor. Uma oposta, então, uma de calor e uma de luz. Achei muito foda e essa coisa do contemporâneo, assim, de que a gente já conhece todas as imagens e tudo é muito banal e essa ainda não tá muito banal, assim, sabe? Sim. E a gente vê aquilo e, caralho, tô entrando num território novo, assim. É muito legal. Me lembro Miami Vice. e eu li em algum lugar, acho que no IMDb, que, tipo, eles usaram... métodos analógicos mesmo dessas captura. Câmeras, não foi tipo pós-produção. Sim, bem deu legais. Pra ver que era bem autêntico mesmo. Sim, assim. É diferente um pouco, né? Essa cena a gente já deve ter visto também, mas. Mas se, ali a gente sentiu, era mais forte, assim, né? Era mais. Não sei, deu pra sentir mesmo. E já que eu falei de curiosidades também, eu li que o personagem do Benicio del Toro teve 90% de suas salas cortadas, assim, que ele. Perfeito. Ele falava, expunha pro personagem da Kate qual era o passado dele. Que bom. Assim. E, tipo, como a gente mencionou antes... Salvou o filme. Se o Benicio del Toro fosse mais personagem, tipo, não, de certa forma, é uma decisão muito mais acertada. Às vezes o diretor salvou o filme, né? Dependendo das... Tem um lance do roteiro que falam que é de um ator, né? É um ator do seriado Sons of Anarchy. O cara não é um roteirista... profissional, consagrado, nem nada, assim. Uhum. Então, talvez tenha tido essa mão do diretor que realmente tenha feito uma correção de rota que tenha salvado o filme, assim, né? Uhum. Mas eu não achei o roteiro ruim, assim. Não. Assim, esse é um filme que é muito recente, não tem críticas muito decentes ainda dele no Brasil. E aí eu tive que recorrer a uns sites que eu não gosto tanto. velho, o pessoal aborda o filme de uma maneira, assim... Não só críticos, mas gente que dá sua opinião em comentários, assim... Aquela coisa de, caçadores de clichê, sabe? Que, porra, chato pra caralho, assim. Uhum. E muita gente colocou nessa vala, assim, de que o filme é um... Por ser de um roteirista que não é experiente, abusa de clichês de determinado filme policial, filme de CIA, filme de FBI, assim. O que eu tenho pra dizer sobre isso e sobre essas pessoas é que vão a merda, assim, sabe? Porque o que interessa é a experiência. O clichê pode funcionar e pode não funcionar. E se tem clichê nesse filme, eu acho que ele funciona. Assim. Uma coisa que a gente também não comentou é dessa... Tem uma linha de história do personagem do Silver, que é o policial a gente não comentou isso. Mexicano. Da que... polícia estadual, que é a existe parte uma... da polícia corrupta. Existe uma, quase que uma montagem alternada, assim, né? De um personagem que só aparece no final e que tu não entende... Até porque... então você não Até sabe Até então porque... tu não entende por que a gente tá acompanhando, assim. E acompanha muito pouco, né? É um policial mexicano corrupto que faz o... túnel de drogas do México para os Estados Unidos. Uhum. E aí no clímax do filme, ele é um boneco. Ele é utilizado para chegar até o chefe do, chef do tráfico. Né? Eu achei interessante porque não chega a ser uma subtrama, mas ela deu peso para a cena final, assim, porque não é só aquele personagem que foi descartado e deu, assim, né? Sim. Ele agregou muito mais tensão para uma cena que já é tensa, assim, tipo, elevou, sabe, tipo, teve que chegar muito longe para chegar até o cara do tráfico. E ele, desde o começo, ele já introduz no filme essa ideia de que a gente tá falando de homens perigosos que põem em risco a sua vida e que existe uma família também por trás. Que é essencial pro que é o personagem do Benicio del Toro. Sim. Por que que ele virou aquilo. É. Então você também... Isso ajuda a criar o clima e humaniza um pouco preparar. Os personagens também, eu acho, né? Assim, tu vê que são escolhas que são feitas, né? Que daí não é só uns pedaços de corpos que a gente vê no meio de Juárez, assim, né? Uhum. Eu fiquei com a impressão de que esse filme ia acontecer isso. A gente gostou, mas ele não geraria tanta discussão ou polêmica, assim, sabe? É, eu assistindo o filme, eu falei... A galera do podcast vai gostar. mas eu assisti faz quase uma semana esse filme e mas é um filme gostei. Bom, cara. É um filme ótimo, eu acho. É um filme bom. Sim, é bom, mas não é ótimo. É. Eu fiquei 2 dias pensando sobre ele e depois ele meio que fugiu da minha cabeça. Exatamente, tava o que aconteceu comigo acontecendo também. Talvez estava acontecendo muita coisa na minha vida, sei lá, mas tipo, não permaneceu tanto assim, que não. Seria lindo excelentes. Se tivesse mais filmes como esse. Eu com vi certeza. Também. Eu, meu ponto de vista, já é novembro e Mad Max ia ganhar o melhor filme do ano. Então, chega-se caro e faz alguma coisa. Então, Eu acho que assim, a gente tem que fazer um podcast final especial de melhores do ano. Eu acho que a gente tem 3 candidatos e o Sicário é o terceiro. O primeiro é Mad Max e o segundo é o do Clint. Uhum. E é isso, esse ano é isso, basicamente. E Bergman é o concurso. Não, tem que ser filme desse ano, tá. Tem que ser filme desse ano, não o filme que a gente fez. O filme que a gente daria o Oscar da conversação. Isso. Eu acho que Sicário entra no pelotão... Uhum. De filmes decentes. Ah, fácil. Especial de Natal, né? Especial a gente faz Natal, um amigo secreto. Charlie enfim. Brown. É isso, então? É isso, como estamos de tempo. Eu não sei porque eu fiz cagado. Ele apertou depois. A gente não lembrou de apertei de bem depois. Mas acho que tá bem. Tá legal. Talvez últimas coisas que vocês queiram falar. Alguma coisa que vocês pensaram não foi. Eu acho que assim... Eu não... Acontece muita coisa na nossa vida. Olha o que eu vou falar. E assim, na época em que a gente era estudante de cinema, eu sentia um otimismo. Que talvez fosse parte por eu ser estudante de cinema, mas eu sentia que tinha mais coisa acontecendo no cenário do cinema. Assim, lá pelos 2006, 2007, tinha, sei lá, o Apichapong como uma grande novidade, Russell 100, etc. E hoje em dia eu vejo, assim... ruínas, pra mim os cinemas são ruínas basicamente, então no meio dos escombros ver um Denis Villeneuve fazendo um filme policial com tudo redondinho, assim é um alento pra mim, então fiquei feliz de ver esse filme, sabe? Eu entendo esse sentimento, mas eu também me sinto preguiçoso e não vou atrás de outras coisas, sabe? Eu tô velho e tenho que trabalhar e tenho outros interesses e tipo, eu não vou na Mostra de Cinema de São Paulo, não vou no Festival do Rio, eu não vou atrás mas do filme. Mas você não vai na Mostra. Mas eu ouço o que as pessoas falam e o que as pessoas mas falam. Mas se você vai na Mostra, você não vê esse filme. É, também tem isso. Esse filme é um filme comercial de cinema, gente. Esse... Vamos resumir não. A parada toda. Esse cara, de certa forma, tá no mesmo grupo que o James Gray tá. Ele falta ele fazer muitos mais filmes como esse. Falta ele ser melhor. É, mas ele melhor. Tá no caminho. E fazer vários filmes. É, ele tá no caminho que o James Gray tá. Então, que é um cara menosprezado nos festivais, mas que é um cineasta de ponta, na verdade. É, calma, mas sim. Talvez esse filme, assim. Eu não sei se os outros são tão bons assim. Sim, mas acho que esse cara tá indo em direção a isso. Tá indo. É. Minhas palavras finais. Minhas palavras finais. Que, tipo, eu acho que, embora o filme seja bom, a gente não pode se curvar. A gente tem que também saber localizar ele, assim. Sim. É um filme que tem que ser tratado como filme B. Um filme B perfeitamente ajustado de gênero. Que consegue conduzir a coisa. Às vezes derrapa e isso diminui a amplitude do filme. É. Assim, ele deixa de significar coisas, mas tem sua força. Assim, tem, totalmente. Né? A gente tá vendo a cena antes deles irem pra entrar no túnel. E a outra coisa que eu ia falar era isso. Assim, era isso. Essa cena do final é interessante. E eu acho que pra comparar com dois filmes do podcast. O Black Hat, do Michael Mann, que é um cara que fez cenas desse tipo. Alcançou até resultados maiores, assim. Esse pré, mais visão noturna, mais tiroteio. Não acontece nada, cara. E é massa, assim. Sim. E com o Black Hat e com... Esse filme é melhor do que Black Hat. Eu acho que é. Sim, com certeza. Acho que sim. Também. Puta, e o outro filme do podcast? Sim, qual era o outro filme do podcast? Esqueci agora. American Sniper? Não. Hã? É, com American Sniper. A cena final do American Sniper, que é um lance de efeito e que a gente... comentou muito, assim. Da cena da tempestade. É, porque o Clint usou estrategicamente, parece um filme de 1950, assim, filmando a parada com a areia saindo. Totalmente. Mas é muito legal ver essas coisas nos filmes, porque, tipo, a tradição vive, né, cara? É. Dali. Sim. É, e parece que no cinema contemporâneo as pessoas querem fazer disso o filme todo, às vezes, assim. Pegar esse efeito e botar durante... E, o filme é sobre esse conceito aqui, que vai estar um pouquinho em cada lugar. Então é bom ver um momento que isso é, sei lá, uma parte que funciona com o resto do filme, com uma história boa, sei lá. Resumindo, assim. O filme é massa porque é tradicional e antifeminista. Podem bater na gente na internet. É um bom filme, é um excelente filme médio. Eu gosto dessa ideia de filme médio. É um excelente filme médio. Sendo então, que não existe mais filme B, os filmes B custam 8 milhões agora. Então tá, isso foi Sicário. Vamos para os recadinhos da igreja do A Conversação. A gente só não falou que Sicário é um matador de aluguel no México. É, Sicário quer dizer. E também são os fanáticos de Jerusalém que expulsaram os romanos. É, um lance assim. É. Sim, ok, pronto. Recadinhos da igreja. O Alejandro é o fanático. Exatamente. De Jerusalém. Isso. Tá. Recadinhos da igreja da Conversação. O que a gente vai falar, Thiago? Não sei, você quer falar de Linux ou você quer falar do que você anda escrevendo? Linux é minha gaveta. É sua então gaveta? Vamos deixar o Linux para mais tarde. Vamos eu ouvi falar dizer do que NaNoWriMo. Vocês estão participando de um concurso literário? Não é exatamente um concurso. Alguns podcasts atrás, não que vocês ouçam todos os podcasts, eu não espero isso para a sanidade de vocês. Eu ouço. Eu também, só a gente provavelmente. Eu falei do NaNoWriMo, que é uma espécie de desafio literário que tu se propõe no mês de novembro para escrever um rascunho de romance que equivale a 50 mil palavras ou 150 páginas em espaçamento duplo. Eu estou fazendo esse desafio e o Thiago topou esse desafio e estamos no terceiro dia. É, começou aí, Thiago, bem é no tá? meio do feriado, o que foi excelente, domingo e segunda de finados, praticamente todo para escrever, alcancei a meta de 1.667 palavras por dia, assim, fácil, e hoje eu escrevi 2,5 parágrafos. É isso aí. Porque voltou a vida, voltou. Trabalho, essas coisas e tal, mas isso não importa tanto, tipo, você... Se propõe a escrever. Eu acho que o importante não é nem atingir a meta, tipo, se propor realmente a tentar escrever se algo. Forçar a escrever, e, né? E fazer algo sério. E eu tentei planejar isso com alguma antecedência, tipo, o que eu vou escrever? Pensar o que eu vou fazer. Porra nenhuma, mas Thiago. Tu pensou isso um dia e deu, cara. Não, eu não. Um mês fazendo isso. Um não, mês. Eu passei uma semana. Eu tenho que... dossiês, Thiago. Eu tenho dossiês. Vários Moleskines. eu não tenho tanto assim, mas tipo, é engraçado constatar que, tipo, chega uma hora que você não sabe o que você tá fazendo. Por mais que você tenha... Eu planejei mal, eu confesso, planejei muito mal, mas eu planejei. Eu não sei mais o que eu tô fazendo, é o terceiro dia, assim. Mas como a ideia do negócio é, tipo, é um rascunho, foda-se, vai ser horrível, depois talvez você arrume isso. Tipo, eu tô levando esse espírito, escreve pra frente e não olhe o que você... Pra frente, Brasil, salve a seleção. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo, porque acho que vai ajudar as pessoas que estão ouvindo. 50 mil, acho que eu fiz essa pergunta outra vez. 50 mil páginas são quantas páginas? 50 mil palavras são quantas páginas? Eu acabei de falar e você não prestou atenção porque tu fica comendo amendoinzinho. Sério? Você falou? São 150 páginas. 150 páginas, em espaçamento tá, duplo. Beleza. Putz. Assim, eu tento escrever já faz algum tempo e a minha experiência é escrever contos. Eu tenho poucos contos que eu considero acabados e a experiência de escrever conto é completamente diferente da experiência de escrever um romance. Eu não tô me propondo a escrever um romance nesse NaNoWriMo. Eu espero escrever uma novela que vai ter no máximo metade da extensão do que o NaNoWriMo propõe. Mas é muito doido escrever uma coisa de extensão longa, assim. É uma outra relação que tu cria com a coisa, assim, sabe? Porque no conto tu já produz o que é o texto e mais ou menos o que tu quer burilar como linguagem. E aqui a coisa é muito maior do que tu. Então tu tem que fazer esse primeiro processo de escrever o rascunho. E aí tu vai escrevendo merda em cima de merda, assim, sabe? Mas eu acho que o NaNoWriMo exagera um pouco nesse sentido, porque tem esses desafios, tem sprints escritas, tu acompanha, essas coisas assim, vamos escrever 1000 palavras em 45 minutos, vamos lá, galera, e tal. Pra mim isso perde um pouco de sentido, porque que adianta escrever 1000 palavras que tu vai deletar tudo depois também? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, assim, sabe? Mas é interessante essa experiência de tu ter que realmente ter um material, por pior que ele seja, escrito ali, pra depois realmente burilar ele. Uhum. Eu não tenho tanta essa experiência com conto, assim. Eu não escrevi nada há muito tempo, assim. É, tipo, completamente difícil pra mim, assim. Mas eu também, eu meio que criei uma estrutura que eu tô escrevendo 2 histórias em uma. Então, eu meio que tô falseando a ideia. Tipo, quando eu canso de escrever uma coisa, eu começo a escrever outra. Uhum. E aí, um dia, quem sabe, eu vou conseguir fazer elas intercalarem de uma maneira interessante. Mas, não sei, tá sendo uma experiência bem, bem interessante, assim. E, sei lá, parando de jogar videogame pra fazer isso, pelo menos por um mês, eu sinto como limpando a cabeça, assim. Bom. É bom. Então tá, a gente tá no terceiro dia, vai ser interessante, porque daqui a uma semana e meia a gente vai fazer provavelmente um outro checkpoint do nosso NaNoWriMo e vamos ver o que vai acontecer. Espero que eu continue. Vai estar escrevendo aí. Então é isso. Vocês têm recadinhos também? Alguma coisa? Eu só queria falar que, né, aqui na mesa nós temos um torcedor do Fluminense, que sou eu, um torcedor do Vasco. E finalmente, depois de 3 anos, a gente ganhou do Vasco. Você vê, né? Cara, a decadência. Acabou a cerveja, velho. Pra você ver. E agora? Agora a gente vai beber uísque. Pra você ver a decadência, cara. O Vasco é isso. Pois o Vasco é. E sempre o Fluminense sendo um time melhor e o Vasco na porrada e não sei o quê. Vitinho, deixa eu falar de uma coisa séria. Vamos falar de uma coisa séria. Vamos falar de futebol, mas vamos falar de também coisa séria. Conhece o Michael, da base do Xerém? O Michael, isso é bem sério, cara. Fiquei chateado. Pô, o cara tem 20. Michael Minhoca? Michael Minhoca. Mas... Não é. Só... Não sabia que isso era apelido dele. Mas é esse, não é apelido. Não, é um moleque que, tipo, é um moleque da base de Xerém do Fluminense. Tipo, revelou um monte de jogador bom, né? O Marcelo tá no Real Madrid. O Thiago Neves. O Thiago Silva, enfim. Tem esse moleque, ele foi pego no exame antidoping. uns anos atrás, 2013. Isso já faz uns 2 anos, 2013, né? É, mas ele era muito novo. E foi tipo, ele marcou 3 gols numa vitória e no dia seguinte... Sim, era quando o Abel era técnico do Fluminense. É, e daí ele ficou 1 ano e meio afastado, assim, aí ele voltou, começou a treinar com os profissionais de novo, mas ele não aguentou, assim, desistiu de jogar futebol. Ele foi hoje ou ontem... Ele ficou, sei lá, 1 ano sem jogar, assim. Ficou 1 ano sem jogar, voltou, jogou, tipo, 2 jogos. É incrível quando, tipo, a depressão atinge o futebol profissional. Isso dá um filme, hein? Dá um filme, cara. Do caralho, velho. Michael, a promessa das laranjeiras. Pois é, cara. Fiquei triste com isso aí. Tipo... É, ele falava já antes, assim, tô muito desanimado, não sei o quê. Queria voltar pra casa dos meus Agora pais. Agora fiquei bêbado. Eu não devia ter tomado esse uísque. Termina. Pode acabar, Thiago, antes que o Luciano... Só, beleza. Michael, espero que você esteja num bom lugar. Torço por você. Ótimo. É. Vai, Michael. Fórmula 1 deu uma bosta, o campeonato já foi definido. Corinthians campeão brasileiro. Vai se fuder. Essa foi mais um episódio de... Pera! Todos deem tchau pela câmera. Esse foi mais um episódio de A Conversação. Tchau pra câmera, acho que ficou interessante. Tá. Só tá aparecendo eu, basicamente. Basicamente só você. Não, quando a gente tá falando, de fato, a gente aparece todos. Mas você realmente é o centro. Eu vou exigir o rodízio. Vou exigir o rodízio do podcast. O centro, óbvio, é o álcool e o amendoim. A caixa de som é uma baita saída. A caixa de som tá no terço. Não é nenhuma Miami Vice também, Thiago. Não. Mas sim, era um pouco da experiência do Michael Bay. Talvez seja um colateral esse filme.